302. Subindo via, árvore transfer leva para o 380. 5, Altena 2005, Altena 4900. Decolado 24, controle Salvador 1201. Foi, então, uma boa viagem, uma boa noite. 208, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 9050 decolou. Conde 1 Alfa. Azul 9040, 5434. Turma Santoni autorizada a nível 190, aceita Conde 1 Alfa. 9050, 5434. 5434 subindo, para nível 190, aceita Conde 1 Alfa. 190 na condição alfa, acionou 5434, 5434. 53, Papa Dan, Eastern, na contagem da OG, 0 Vale, 1, Ponto Arrival. Please find this amiable, 1, 2, 3, this small 8.